passar perto do fogo sem me queimar. Não adianta fazer careta se eu tô afim, porque eu nasci foi de profeta pra ninguém mandar em mim. Quem ganha um beijo carinhoso não me esquece, mas se depois é desprezado, ninguém merece. Eu tô na área, eu tô do jeito que ela quer, e se eu tenho algum defeito é que sou louco por mulher. Eu queimo a língua, mas não sopro o café. Se tem cachaça, eu viro copo por mulher. Tem gente que não gosta disso, melhor assim. É bom que sobra mais pra mim. Eu queimo a língua, mas não sopro o café. Se tem cachaça, eu viro copo por mulher. Tem gente que não gosta disso, melhor assim. É bom que sobra mais pra mim. Eu queimo a língua, mas não sopro o café. Se tem cachaça, eu viro copo por mulher. Tem gente que não gosta disso, melhor assim. É bom que sobra mais pra mim. Bola pra tristeza, não vou chorar, não nado contra a correnteza. Deixo levar, um coração desocupado tá carente. Eu tô sempre apaixonado, mas nunca fico doente. Amor não correspondido, a gente esquece. Chorar por um amor perdido, ninguém merece. Meu coração já apanhou, mas aprendeu. Hoje não bate por amor, que sabe que já morreu. Eu queimo a língua, mas não sopro o café. Se tem cachaça, eu viro copo por mulher. Tem gente que não gosta disso, melhor assim. É bom que sobra mais pra mim. Eu queimo a língua, mas não sopro o café. Se tem cachaça, eu viro copo por mulher. Tem gente que não gosta disso, melhor assim. É bom que sobra mais pra mim.